quem quer qualidade, não vai ficar na escuridão. Não vai ficar na escuridão. Vai de Indus Cabos, é o melhor pra sua construção. Rios e cabos, Indus Cabos, quem conhece vai usar. É mais tecnologia, você tem que se ligar. Não importa o tamanho da sua obra, amigão. Use sempre Indus Cabos, essa é a solução. Quem quer qualidade, não vai ficar na escuridão. Quem prefere qualidade, se liga nessa marca. Fios e cabos Indus Cabos.